mente. Quando Deus quer provar sua fé, vão surgindo constantes problemas que ninguém pode os resolver. Porque Deus, quando fecha a porta, não há homem que possa abrir. E seus dias começam a mudar. Se a prova é de Deus, ninguém pode impedir. Não há nada melhor que esperar tão somente em Deus. Quando tudo falhar, o Senhor é fiel. Não há nada melhor. Quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor. Conhece o sol, não nos prova além das forças, mas permite a existência da dor. Quando a esperança termina, Deus revela seu grande poder. A vitória começa a brilhar e o céu se abrir e o crente vencer. Não há nada melhor que esperar tão somente em Deus. Quando tudo falhar, o Senhor é fiel. Não há nada melhor. Não há nada melhor. Quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor. Não há nada melhor que esperar tão somente em Deus. Quando tudo falhar, o Senhor. Confiar no Senhor.